Fecheiros 53. Ela tinha o coração a bater violentamente, mas não se mexeu para se virar. Olhou para ele pelo espelho, a avaliar, medir, definir, tentando perceber, com todos os seus poderes, humanos e sobre-humanos, de que é que aquela criatura era feita, de que era o seu corpo. Vira-te para mim, Rowan. A sua voz era como um beijo na escuridão. Não era uma ordem, nem uma súplica. Era algo íntimo, como o pedido de um amante que ficaria com o coração destroçado se fosse recusado. Ela virou-se. Ele estava emoldurado pela porta, de braços cruzados. Estava vestido com um fato escuro antiquado, muito parecido com os fatos de Julien, nos retratos dos anos 1890. Com um colarinho alto, branco e lenço de seda. E fazendo um belo contraste, as suas mãos fortes como as de Michael e as feições grandes e fortes do seu rosto. O cabelo tinha madeixas louras e a pele era ligeiramente mais escura. Ao olhar para ele, Rowan pensou em Chase, o seu amante polícia. Altera o que quiseres, disse ele ternamente. E antes de poder responder, ela viu a figura alterar-se, parecendo-lhe que fervia silenciosamente na penumbra, enquanto o cabelo se tornava ainda mais louro, mais completamente louro, e a pele assumia o tom bronzeado da de Chase. Viu os olhos tornarem-se mais brilhantes. Por instantes era Chase, perfeitamente realizado. Depois, a figura foi infundida por uma outra série de características humanas, voltando a alterar-se, até ser o mesmo homem que lhe tinha aparecido na cozinha. Possivelmente o mesmo homem que lhes tinha aparecido ao longo de todos aqueles séculos, exceto que era mais alto e continuava a ter o tom de pele e cabelo de Chase. Ela apercebeu-se de que se tinha aproximado mais dele. Estava a pouca distância dele. Já não estava com medo, mas sim extremamente excitada. Ainda tinha o coração a bater desordenadamente, mas não estava a tremer. Estendeu a mão, como tinha feito naquela noite na cozinha, e tocou-lhe no rosto. Barba cortada, mas não era pele. O seu forte sentido diagnóstico disse-lhe que não era, e que não havia ossos dentro de seu corpo. Nem órgãos internos. Aquilo era um invólucro para um campo energético. Mas com o tempo terei ossos, Rowan. Com o tempo serão feitos milagres. Os lábios mal se tinham mexido com as palavras. E a criatura já estava a perder a sua forma. Tinha ficado exausto. Ela olhou fixamente para ele, esforçando-se para não o perder, e viu-o tornar-se de novo sólido. Ajuda-me a sorrir, minha linda, disse a voz, desta vez sem mexer os lábios. Gostava de poder sorrir-te, a ti e ao teu poder. Agora ela estava a tremer. Concentrou-se nele com cada fibra do seu corpo, infundindo de vida às feições faciais. Quase sentia a energia a fluir dela, a captar a estranha substância material e a formá-la. Era mais puro e mais perfeito que a sua concepção de eletricidade, e um grande calor envolveu-a ao ver os lábios começarem a sorrir, sereno e subtil, como o sorriso de Julien nas fotografias. Os grandes olhos verdes encheram-se de luz. As mãos ergueram-se e estenderam-se para ela. E ela sentiu um delicioso calor quando se aproximaram, quase tocando-lhe nas faces. Depois a imagem estremeceu e desintegrou-se subitamente, e o choque de calor foi tão forte que ela recuou, erguendo o braço para proteger os olhos ao virar-se para o lado. A sala estava aparentemente vazia. Os cortinados tinham-se mexido como que com vento. E continuavam a dançar silenciosamente, e só muito gradualmente é que a sala voltou a arrefecer. Rowan sentiu-se subitamente toda ela fria, sentia-se exausta, e quando olhou para a mão, apercebeu-se que ainda estava a tremer. Dirigiu-se para a lareira e deixou-se cair de joelhos. Tinha a cabeça a andar à roda. Por instantes, quase se sentiu tonta, incapaz de se localizar em relação ao que acabara de acontecer. Depois, gradualmente, a cabeça desanuviou-se-lhe. Pôs algumas aparas na lareira, uns gravetos e um pequeno tronco em cima, e com um fósforo comprido acendeu o lume. Um segundo depois, as aparas estavam a arder e a estalar. Ela encostou-se ao mármore frio da lareira e ficou a olhar para as chamas. Estás aqui, não estás? Murmurou ela, olhando fixamente para o lume, enquanto este se tornava mais forte e vivo, com as línguas das chamas a lamber a casca seca do tronco. Sim, estou aqui. Onde? Perto de ti, à tua volta. De onde é que vem a tua voz? Agora qualquer pessoa te ouviria. Estás mesmo a falar. Compreenderás melhor que eu como isto é feito. É isso que queres de mim? Ele deu um longo suspiro. Ela escutou. Não ouvia qualquer ruído de respiração, apenas aquele som de presença. Pensou quando lhe aconteceu perceber que estava uma outra pessoa perto de si, e não por ter ouvido uma batida do coração ou respirar, mas por ter ouvido algo de mais suave, mais subtil. É esse o som. Amo-te, disse ele. Porquê? Porque para mim és bela, porque me consegues ver, porque és todas as coisas num ser humano que eu próprio desejo, porque és humana e quente e macia, e conheço-te, e conheci os outros antes de ti. Ela nada disse, e ele continuou: porque és filha de Débora, e filha de Suzanne, e de Charlotte. E de todas as outras cujos nomes conheces, mesmo que não aceites a esmeralda que eu dei à minha Débora, amo-te. Amo-te mesmo sem ela. Amo-te desde que soube que vinhas. Vejo à distância. Vi-te vir à distância. Amei-te em probabilidade. O lume estava agora a arder bem e o aroma delicioso confortou-a. Enquanto o tronco grosso era envolvido pelas chamas cor de laranja vivas, mas ela estava num estado de delírio. Até a sua própria respiração lhe parecia lenta e estranha, e agora não tinha a certeza de aquela voz ser audível, ou que o fosse a outras pessoas se ali estivessem. No entanto, era distinta para ela e altamente sedutora. Lentamente sentou-se no chão quente ao lado da lareira e encostou-se ao mármore, que também já estava a aquecer. Espreitou para as sombras, sob o arco ao centro da sala. A tua voz é reconfortante, é bela. Rowan suspirou. Quero que seja bela para ti, quero dar-te prazer. Entristeceu-me, tu odiares-me. Quando? Quando te toquei? Explica-me isso tudo, tudo. Mas há muitas explicações possíveis. Tu dás forma às explicações pela pergunta que fazes. Eu posso-te falar por minha vontade própria, mas o que eu te direi terá sido formado por aquilo que eu aprendi com as perguntas de outros ao longo dos séculos. É uma síntese mental. Se quiseres uma nova síntese mental, pede-me. Onde é que começaste? Não sei. Quem pela primeira vez te chamou Lasher? Suzanne? Ainda a amas? Amo Suzanne. Ela ainda existe. Ela desapareceu? Estou a começar a perceber, disse ela. No teu mundo não existe nenhuma necessidade física. Logo, não existe tempo. Um espírito sem corpo. Precisamente. Esperta. Inteligente. Basta uma dessas palavras. Sim, disse ele num tom cordato. Mas qual? Estás a brincar comigo? Não, eu não brinco. Quero ir ao fundo disto, compreender-te, a ti, aos teus motivos, o que tu queres. Eu sei, já sabia, antes de falares, disse ele na mesma voz, agradável e sedutora. Mas és suficientemente esperta para saberes que no reino onde eu existo não há fundo. Fez uma pausa e depois continuou lentamente como antes. Se me instigares a falar-te em frases completas e sofisticadas e deres margem a persistentes mal-entendidos, erros ou diferenças grosseiras, eu posso fazê-lo. Mas o que direi pode não estar tão perto da verdade como tu possas desejar. Mas como é que o farás? Através do que aprendi sobre o pensamento humano de outros seres humanos, é claro. O que eu estou a dizer é, escolhe. Começar no princípio comigo, se quiseres a verdade pura. Terás respostas enigmáticas e crípticas e poderão ser inúteis, mas serão a verdade. Ou começa no meio e terás respostas instruídas e sofisticadas. Em qualquer dos casos, saberás de mim o que eu aprendi de mim próprio de ti. És um espírito? Sou aquilo a que chamas um espírito. Que é que chamarias a ti próprio? Não chamo. Percebo. No teu reino não tens necessidade de um nome. Nem sequer a compreensão do que é um nome. Mas, na verdade, nenhum nome. Mas tens desejos. Queres ser humano? Quero. Seguiu-se algo semelhante a um suspiro. Eloquentemente triste. Porquê? Se fosses eu, não quererias ser humana, Rowan? Não sei, Lasher. Talvez quisesse ser livre. Desejo dolorosamente, disse a voz, falando lenta e tristemente. Sentir calor e frio. Conhecer o prazer. Rir. Ah, como seria rir? Dançar e cantar. E ver claramente através de olhos humanos, sentir as coisas, existir com necessidades e emoções e no tempo, ter a satisfação da ambição, ter sonhos e ideias distintas. Sim, de facto, estou a compreender. Não estejas tão segura disso. Não vês claramente? Não é a mesma coisa. Quando olhaste pelos olhos do homem morto, viste claramente? Melhor, mas não claramente. E a morte estava sobre mim, pesando em mim, à minha volta, e a mover-se rapidamente. Por fim, fiquei cego por dentro. Imagino. Entraste no sogro de Charlotte enquanto ele esteve vivo. Sim, ele sabia que eu estava lá. Estava fraco, mas agradava-lhe voltar a andar e levantar as coisas com as suas próprias mãos. Interessante. É aquilo a que chamamos possessão. Correto. Vi coisas distintas através de seus olhos. Vi cores vivas e cheirei flores e vi pássaros. Ouvi pássaros. Toquei em Charlotte com uma mão. Conheci Charlotte. Agora não consegues ouvir as coisas? Não vês a luz deste lume? Sei tudo acerca dele, mas não o vejo nem o sinto, da mesma forma que tu, Rowan. Embora quando me aproximo de ti consiga ver o que tu vês, conhecer-te a ti e aos teus pensamentos. Ela sentiu um baque forte de medo. Estou a começar a entender. Pensas que estás, mas é maior e mais longo. Eu sei, sei mesmo. Nós sabemos. Nós somos. Mas aprendemos contigo a pensar numa linha e aprendemos o tempo. Também aprendemos a ambição. Para ter a ambição, temos de conhecer os conceitos de passado e presente e futuro. Há que planear. E falo apenas de nós, os que queremos. Aqueles de nós que não querem, não aprendem. Pois porque é que haviam de aprender? Mas dizer nós é aproximado. Não existe nós para mim, porque eu estou sozinho e afastado dos outros de mim, e só te vejo a ti e à tua espécie. Compreendo. E quando estavas nos corpos mortos, nas cabeças no sótão, sim? Alteraste os tecidos dessas cabeças? Sim. Transformei os olhos para castanhos. Transformei o cabelo, fazendo madeixas. Isso exigiu muito calor e concentração. A concentração é a chave de tudo o que eu faço. Reúno. E no teu estado natural? Grande, infinito. Como é que alteraste o pigmento? Alterei as partículas primeiro. Mas tu sabes mais sobre isto que eu. Utilizarias a palavra mutação. Não conheço palavras melhores. Tu conheces palavras científicas, conceitos. Que é que te impediu de tomares todo o organismo? Estava morto. Acabou gradualmente e ficou pesado. E eu estava cego e mudo. Não consegui voltar a dar-lhe a centelha da vida. Estou a perceber. No sogro de Charlotte, transformaste o corpo dele? Não podia fazer isso. Não sabia como tentar fazê-lo. E não conseguiria fazê-lo agora, se lá estivesse. Entendes? Sim, entendo. És constante. Mas, no entanto, estamos no tempo. Percebo. Mas estás a dizer que não podes transformar-te em tecidos vivos? Não, desse homem. Não de Aaron, quando estou dentro dele. Quando é que estás em Aaron? Quando ele dorme. Só nessa altura é que consigo entrar. Porque é que o fazes? Para ser humano, para estar vivo. Mas Aaron é demasiado forte para mim. Aaron organiza e comanda os tecidos de Aaron. Com Michael é o mesmo. É assim com quase todos, até com as flores. Ah, sim, as flores. Fizeste uma mutação nas flores. Fiz para ti, Rowan, para te mostrar o meu amor e o meu poder. E para me mostrares a tua ambição? Sim. Não quero que voltes a entrar em Aaron. Obedecer-te-ei, mas gostaria de matar Aaron. Porquê? Porque Aaron está acabado. E Aaron tem muitos conhecimentos. E Aaron mente-te. Acabado? Como? Fez o que eu vi que ele faria e queria que ele fizesse. Portanto, digo acabado. Agora ele pode fazer o que eu vejo e não quero que ele faça, o que vai contra a minha ambição. Gostava de o matar. Se isso não te tornasse amarga e cheia de ódio por mim, tu sentes a minha ira, não sentes? Magoa-me profundamente, Rowan. Eu ficaria irada e zangada se fizesses mal ao Aaron. Mas falemos mais sobre Aaron. Quero que me expliques o seguinte: o que é que querias que Aaron fizesse que ele já fez? Dar-te os seus conhecimentos, as suas palavras escritas numa linha reta de tempo? Estás a falar da cronologia Mayfair? Sim, a história. Tu disseste explicar, portanto eu não usei a palavra cronologia. Ela riu baixinho. Não é preciso explicar tanto, disse. Continua. Queria que lesses a história que ele tinha. Petir viu a minha Débora ser queimada, a minha amada Débora. Aaron viu a minha Deirdre chorar no jardim, a minha bela Deirdre. As tuas respostas e decisões foram inestimavelmente ajudadas por essa história. Mas a tarefa de Aaron está terminada. Sim, entendo. Tem cuidado. De pensar que compreendo? Exatamente. Continua a perguntar. Palavras como respostas e inestimavelmente são vagas. Não te quero ocultar nada, Rowan. Ela ouviu-o suspirar. Mas foi um suspiro longo e doce. e tornou-se lentamente num outro som. Era como o vento a suspirar. Ela continuava encostada à lareira a deleitar-se com o calor do lume, com os olhos muito abertos, enquanto olhava fixamente para as sombras. Parecia que estivera sempre ali, a falar com ele, com aquela voz sem corpo e, no entanto, suavemente ressonante. O som do suspiro quase lhe tinha tocado como o vento. Ela deu uma pequena risada de encanto. Conseguia vê-lo na sala se tentasse. Ver o ar a ondular ligeiramente, algo a dilatar-se e a encher a sala. Sim, disse ele, adoro o teu riso e não consigo rir. Posso ajudar-te a aprender? Eu sei. Eu sou a porta? És. Eu sou a 13ª bruxa? És. Então Michael estava certo na sua interpretação. Michael raramente se engana. Michael vê claramente. Queres matar Michael? Não. Eu amo Michael. Gostaria de passear e conversar com Michael. Por que Michael, de todas as pessoas? Não sei. Tens de saber. Amar é amar. Porquê que amas, Michael? A resposta é a verdade. Amar é amar. Michael é vivo e belo. Michael ri. Michael tem muito do espírito invisível em si, infundido nos seus membros e nos seus olhos e na sua voz. Tu vês? Creio que sim, é aquilo a que chamamos vitalidade. Exatamente, disse ele. Mas alguma vez esta palavra tinha sido dita com tal significado? Ele continuou. Eu vi Michael desde o princípio. Michael foi uma surpresa. Michael vê-me. Michael veio ao gradeamento. Michael também tem ambição. E Michael amava-me. Agora Michael tem medo de mim. Tu interpuseste-te entre mim e Michael. E Michael tem medo que eu me interponha entre ele e tu. Mas não lhe farás mal. Nenhuma resposta. Não lhe farás mal. Diz-me para eu não lhe fazer mal. E eu não lhe farei mal. Mas tu disseste que não querias. Porque é que me obrigas a andar assim em círculo? Isto não é um círculo. Eu já te disse, não quero matar Michael. Pode acontecer mal a Michael. O que é que eu hei de fazer? Mentir? Eu não minto. Aaron mente. Eu não minto. Não sei mentir. Nisso eu não acredito. Mas talvez tu acredites. Magoas-me. Diz-me como isto acabará. O quê? A minha vida contigo. Como é que acabará? Silêncio. Não me queres dizer. Tu és a porta. Ela ficou sentada, imóvel. Sentia o seu cérebro a funcionar. O lume crepitava baixinho e as chamas dançavam contra os tijolos e o seu movimento parecia demasiado lento para ser real. De novo o ar estremeceu. Ela pensou ver os pingentes compridos de cristal em forma de lágrima, do lustre a mexer, a virarem-se, a captarem minúsculos fragmentos de luz. O que é que significa ser a porta? Tu sabes o que significa. Não, não sei. Tu podes fazer a mutação da matéria, doutora Mayfair. Não estou certa de que posso. Sou cirurgiã. Trabalho com instrumentos precisos. Ah, mas o teu espírito é infinitamente mais preciso. Ela franziu a testa. Estava a lembrar-se daquele estranho sonho, o sonho de Leiden. Tu já estancaste hemorragias, disse ele, dando tempo às suas palavras lentas e suaves. Fechaste feridas. Fizeste com que a matéria te obedecesse. No silêncio, o lustre deu uma música tilintante em resposta. Captou o fulgor das chamas dançantes. Abrandaste o ritmo acelerado do coração dos teus doentes. Abriste vasos obstruídos no seu cérebro. Nem sempre tive consciência. Fizeste-o. Temes o teu poder, mas possuí-lo. Vai ao jardim esta noite. Podes fazer as flores abrir. Podes fazê-las crescer mais do que eu fiz. Ah, mas tu só fizeste isso com flores mortas. Não, já o fiz com flores vivas. Com a íris que tu viste, embora me tivesse deixado exausto e me tivesse feito mal. E depois a íris morreu e caiu do caule. Sim, não foi minha intenção matá-la. Levaste-a ao seu limite, sabes? Foi por isso que morreu. Sim, eu não conhecia os seus limites. Ela virou-se para o lado. Sentia-se num transe. No entanto, como era perfeitamente clara a sua voz, como era precisa a sua pronúncia. Não te limitaste a forçar as moléculas numa direção ou noutra, disse ela. Não. Penetrei na estrutura química das células, exatamente como tu consegues fazer. Tu és a porta. Tu vês para dentro do núcleo da própria vida. Não. Tu subestimas os meus conhecimentos. Ninguém pode fazer isso. A atmosfera do sonho voltou. Todos reunidos às janelas da Universidade de Leiden. Que era aquela multidão na rua? Pensavam que Jan van Abel era um herege? Não sabes o que estás a dizer, disse ela. Sei. Vejo à distância. Tu deste-me as metáforas e as expressões. Através dos teus livros, também eu absorvi os conceitos. Vejo até ao fim. Eu sei. Rowan pode fazer a mutação da matéria. Rowan pode pegar em milhares e milhares de minúsculas células e reorganizá-las. E qual será o fim? Eu farei o que tu queres? Ele voltou a suspirar. Algo rostilhava nos cantos da sala. Os cortinados moveram-se e o lustre voltou a cantar baixinho, vidro contra vidro. Não havia uma camada de vapor que se erguia em direção ao teto, estendendo-se até às paredes cor de pêssego pálido? Ou seria apenas a luz do lume a dançar pelo canto do olho?